A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vai dar início ao segundo programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ao longo deste programa, vamos ouvir, como é hábito, a boa sugestão musical do João Oliveira. You Heard the Best Thing About Me é a nova música dos U2. O videoclipe no YouTube foi produzido por Tatia Pilieva. É um breve documentário sobre amor e separação do casal militar recém-nascido. Foi lançado no YouTube há uma semana. A Escola e o Meio. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, then baby you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as the vanishing. Correr mais uma edição do intercâmbio do nosso agrupamento com a Escola de Rosenberg de Mol, na Bélgica. Temos connosco duas alunas belgas que nos vão dar o seu testemunho sobre a participação nesta atividade. A Catarina Duarte é uma aluna que está a acompanhar duas destas alunas belgas que estão a viver com ela esta semana e, portanto, ela vai fazer algumas perguntas às colegas e de imediato em inglês e de imediato faz a tradução para os senhores ouvintes. Então, Catarina, dou-te a palavra. Então, nós temos aqui connosco hoje a Mirza e a Lia. So, you've been here since yesterday. What are the feeling about Oliveira and Portugal? It's a really nice city, and the people are really friendly. They offer you a lot that you can, yeah, that isn't a... Então, a Mirta disse que ela está a gostar, que é diferente da Bélgica, que nós recebemos-los bem, que tentamos dar-lhe o melhor conforto que elas possam ter. A Lia disse que é diferente, às vezes tornando-se um bocadinho estranho, porque pronto, são coisas que não estão habituadas na Bélgica, de como nós fazemos aqui em Portugal. What are the benefits of the exchange? What do you win with that? Yeah, you learn about a new culture that isn't the same as in Belgium, and you learn to be more open to other people. Elas disseram que é uma diferente cultura, que gostam de estar cá porque estão a aprender novas coisas. A Lia referiu que tornam-se mais independentes, e no entanto a Mirta disse que aqui é diferente, porque elas lá normalmente estão mais no grupo das raparigas e no grupo dos rapazes, e nós em Portugal somos uma mistura, damos-nos bem com toda a gente e não fazemos opções de escolha entre raparigas e rapazes. Nice feeling to be here, so... You were referring like being alone without your parents. Yeah, right. Independent. Yeah, independent. Yeah. Okay. Muito bem, Catarina. Eu agora gostaria de saber como é que vão passar esta semana. Que programa é que vão ter? Sei que ontem já visitaram o Porto, chegaram ontem a visitar o Porto. E durante a semana, que cidades é que vão e que atividades é que têm? Como a professora referiu, ontem visitámos o Porto. Hoje estivemos a fazer atividades na escola, icebreakers, para nós conseguirmos estar-nos melhor, dar-nos a conhecer, conhecê-los a eles. E estamos a fazer um workshop que vamos apresentar aos pais na sexta-feira, no jantar final. Quinta-feira vamos a Aveiro da parte da manhã e da parte da tarde vamos conhecer Coimbra. E sexta-feira vamos à Bobadela a pé, vamos continuar a fazer o workshop de tarde e à noite teremos o jantar de despedida, porque eles partem no sábado de madrugada. Muito bem. Tu que ainda estás agora no início de intercâmbio, depois para a semana vais fazer com certeza aqui o balanço. O que é que tu esperas? Quando te inscreveste numa atividade deste tipo, o que é que tu esperas ganhar? Mais cultura, saber como é que eles lidam com as coisas deles, porque pronto, nós somos, é sempre diferente. Saber o que eles também acham de nós, como é que eles nos veem e o que é que eles acham também de vir cá. Passear. Achas que isto é uma atividade muito enriquecedora? Sim, bastante, bastante. Apesar de haver uma semana de paragem de aulas, tu achas que os alunos que estão neste tipo de atividades não perdem? Pelo contrário, ganham? Ganham muito, sim. Ganham muita importância das coisas. Podem ver o mundo de outra forma. De outra forma, exato. As diferenças entre as pessoas, mas também como somos tão iguais, no fundo. E... Fomos criados foi em culturas diferentes e temos hábitos diferentes. Exatamente. Pois tu agora estás a recebê-los, em março depois irás até à Bélgica e depois cá estarás na rádio para descrever o que é que ganhaste e como é que foram estas semanas de intercâmbio e quanto elas foram enriquecedoras. Desejo-vos uma ótima semana de trabalho e que seja muito profícua. Obrigada. Rádio Boa Nova. Não enganar as pessoas com eletrodomésticos e promessas de emprego. Essa gente anda tão desesperada que acredita em tudo. A cá para mim era uma bomba nesse gabinete. Fascistas de um cabrão. O dinheiro resiste a tudo, até mesmo às revoluções. Ficamos agora com a sugestão de cinema da Catarina Duarte. Então, a sugestão de cinema desta semana é portuguesa. O nome do filme é Alberto. É de um realizador português que procurou na sua terra natal, Sines, as marcas que Alberto, pseudónimo de Alberto Raposo Paidual Tavares, ali deixou. Foi em Sines que o artista se instalou no verão de 1975, depois de ali ter passado a sua infância e adolescência. No filme, retrata-se o período em que, depois de uns anos a viver em Bruxelas, Alberto Raposo Paidual Tavares regressa a Portugal e se instala no Palácio da Família. É nesta vila portuguesa que encontra João Maria e ambos se apaixonam. Mas a gente da terra não estava preparada para tanta liberdade, adianta a sinopse. A longa-metragem adapta-se ao grande ecrã este período da vida do poeta que ficou para a história portuguesa como Alberto. Ao mesmo tempo revela uma geração de jovens atores numa experiência coral. Muito bem, uma sugestão portuguesa. Toda a gente sabe, as festas, toda a gente comenta a forma como vocês vivem. O que toda a gente comenta pouco me importa. As pessoas gostam muito da mudança. Andam muito contentes com isto da mudança, mas tu sabes que há certos assuntos que é longe da vista. There'll come a time Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias, desta vez uma notícia de âmbito internacional e é uma notícia que tem sido recorrente aqui aos microfones. Mais uma vez a Arábia Saudita e os direitos das mulheres. Desta vez vem de lá uma novidade, uma boa novidade, mas se calhar é só uma aparente boa novidade. Vamos ouvir. Direito das mulheres a conduzirem na Arábia Saudita é um passo em frente há muito devido. As autoridades da Arábia Saudita anunciaram que passará a ser permitido às mulheres conduzirem. Medida que a Amnistia Internacional avalia como um pequeno passo dado na direção certa e desde há muito tempo devido. O facto de o governo da Arábia Saudita ter finalmente cedido e decidido permitir às mulheres conduzirem é um testemunho à coragem das mulheres ativistas que há muitos anos fazem campanha nesse sentido, frisou o diretor de investigação e advocacy da Amnistia Internacional para a região do Médio Oriente e Norte de África, Philip Luder. Este perito da Organização de Direitos Humanos nota que este é um pequeno passo na direção certa e há muito tempo devido e que acolhemos positivamente se significar que todas as mulheres na Arábia Saudita podem, finalmente, conduzir sem nenhumas restrições. Se em junho do próximo ano as mulheres na Arábia Saudita estiverem a conduzir nas ruas sem medo de serem detidas, então esta será uma razão para celebrarmos. Mas é apenas um passo. Precisamos de ver serem afastadas também uma vasta panóplia de leis e de práticas discriminatórias na Arábia Saudita, em que se inclui o sistema de guardiães, em que todas as mulheres têm de ter um guardião do sexo masculino, seja o pai, irmão, marido ou filho, com autoridade para tomar decisões por ela, explica ainda Philip Luder. O diretor de investigação e advocacia da Amnistia Internacional para a região do Médio Oriente e Norte de África avança ainda que, da mesma forma, não nos podemos esquecer que a Arábia Saudita deteve muito recentemente vários ativistas de direitos humanos e críticos pacíficos. A repressão continua em marcha a todo vapor na Arábia Saudita e um passo isolado na direção certa não vai mudar isso de forma substancial, sublinha. O decreto real emitido pelo rei Salman anuncia a criação de um comitê, composto por responsáveis dos Ministérios do Interior, das Finanças, do Trabalho e do Desenvolvimento Social, para estabelecer os mecanismos de execução e cumprimento desta medida, no prazo de 30 dias. Mas este decreto real não entrará em vigor antes de 23 de junho de 2018 e o texto especifica que será executado de acordo com os regulamentos legais existentes, sem avançar nenhuma clarificação. Estes termos geram dúvidas sobre como exatamente é que o decreto real de permissão das mulheres conduzirem irá ser posto em prática. Não é a primeira vez que vêm notícias aqui ao estúdio sobre a Arábia Saudita e a negação aos direitos das mulheres, como infelizmente em tantos outros países muçulmanos. Isto é um mundo completamente dispar do nosso, não é? Nós felizmente já vivemos aqui no mundo ocidental, onde há cerca de um século as mulheres conquistaram direitos. Também foi com muita luta, às vezes as pessoas não se lembram disso. Por exemplo, o direito de voto foi dos direitos mais difíceis de conseguir, foi já em pleno século XX. Mas aqui este país aparece sempre na lista negra dos países que mais limitam os direitos das mulheres. E reparem, um simples direito que nós aqui temos de conduzir, igual aos homens, na Arábia Saudita tem sido vedado. Finalmente, parece que há aqui uma abertura. A lei só vai entrar em vigor em junho de 2018, se entrar, mas também já li, entretanto, que as mulheres só vão poder conduzir se portanto, a figura masculina de quem dependem, seja pai ou marido ou irmão, aceitarem e autorizarem. Segundo a sociedade da Arábia Saudita, a maior parte das figuras masculinas são contra e, portanto, isto é uma lei que, mesmo que seja que entre em vigor, não vai ser verdadeira e não vai ser execuível para a maior parte das mulheres, porque basta o seu tutor dizer que não e elas não vão poder conduzir. Que comentário é que vos merece este tipo de notícias? Bárbara. Questiona-se ainda se isto é realmente, é realmente um grande passo para a emancipação das mulheres neste tipo de países, mas questiona-se realmente qual é o objetivo, se é apenas para o governo dar a entender aos países exteriores, que já é uma mente mais aberta, ou se realmente são a mente mais aberta que dizem ser, porque realmente quando ouvimos os governantes destes países falar, até parece que respeitam os direitos humanos e até parece que são realmente bons legisladores e esse tipo de coisas, mas depois vê-se este tipo de leis que em pleno século XXI mulheres não podem conduzir. E eu acho que é realmente chocante, mas realmente é um bom passo para as mulheres neste percurso, nestes países, conseguir ao menos ter mais alguma independência. Vamos continuar a lutar por isto. Inês Brás? Eu acho deplorável ainda ter que serem feitas estas leis? Estamos em pleno século XXI, ok? Pode ser num país muito conservador, mas eu acho que estando em pleno século XXI as coisas já deviam estar muito mais avançadas. Não deixando de sublinhar que só nós mulheres só adquirimos os... não é poderes, mas entre aspas, direitos totais, em pleno século XX. Mas estando em pleno século XXI, acho que não devia ser notícia existir uma lei que permitisse às mulheres conduzir e só com a autorização dos tutores legais ou preceptores legais. Por isso, pronto. Pois, infelizmente, já no passado e nos outros anos temos falado destas situações nos países muçulmanos, onde estas situações são recorrentes. Portanto, há de facto um mundo muito dispar do nosso, infelizmente, para estas mulheres que lá vivem, sem dúvida. Muitas delas, nós temos sabido de mulheres que têm a ousadia de reclamar direitos. Lembram-se daquela menina paquistanesa, creio, a Malala, que chegou, reivindicava o direito, como em muitos destes países, é-lhes vedado o direito à educação. E ela reivindicava o direito, nos seus 16 anos, de ir à escola, e foi por isso que ela foi baleada e quase foi morta. Felizmente recuperou e hoje vive na Europa e vive a proclamar os direitos das mulheres, sobretudo nestes países muçulmanos. Mas isto deve-nos levar à reflexão, porque realmente os direitos conquistados não são imutáveis e as mulheres não têm ainda direitos em todas as latitudes deste mundo, deste planeta que habitamos, infelizmente. Vamos estar sempre atentos a este tipo de notícias. FM Boa Nova. Ficamos agora com os jovens atentos e com a Bárbara Coquim. Esta semana trago a notícia que estudantes do programa doutoral em Engenharia Física, premiados em Escola da Nato, Bruno Mel e Susana Devesa, conquistaram dois primeiros lugares na NASO Asia School, que se realizou na Bulgária, sobre o tema Tecnologias Avançadas para Detecção e Defesa contra Agentes CBRN. Os estudantes do programa doutoral em Engenharia Física da Universidade de Aveiro foram os grandes vencedores de duas das três sessões organizadas pela NATO. Bruno Melo deu a conhecer o desenvolvimento de novos sistemas vítreos com potencial aplicação em dispositivos, tecnologias para armazenamento e criação de energia. Mais concretamente, a tese de doutoramento de Bruno Melo visa a preparação de membranas vítreas para utilização em eletrólitos de células de combustível e desenvolvimento de vidros cerâmicos e de compósitos vidrocerâmicos para condensadores de elevada energia. Já Susana Devesa debruçou sobre a produção e caracterização de materiais para utilização em dispositivos eletrónicos, com o intuito de miniaturizar esses componentes. O estudo sobre materiais para utilização na banda de micro-ondas foi o alvo da comunicação apresentada e procura a respectiva utilização em equipamentos como telemóveis. A NATO Asia School correu de 12 a 20 de setembro em Sozopol, na Bulgária, e contou com a participação de 64 estudantes e 15 oradores, de 17 países diferentes, que apresentaram as respectivas comunicações em três sessões. Bruno Melo e Susana Devesas são orientados respectivamente por Manuel Pedro Graça e Luís Cadilon Costa, membros do Departamento de Física do Laboratório da Universidade de Aveiro. Cá está mais um bom exemplo, portugueses a brilharem internacionalmente, num leque de vários países. Este programa doutoral da NATO está a premiar o trabalho de investigação desenvolvido por estes jovens, porque se trata de jovens. Isto é um bom sinal para a ciência e para a engenharia, não é assim? É uma honra para nós que, de facto, em tão poucos anos, nós temos jovens que se notabilizam em várias áreas e que têm ganhos muitos prémios internacionais. Um grande prestígio não só para eles próprios, mas também para o próprio país, que está aqui num cantinho da Europa, mas mesmo assim tem um grande orgulho com os jovens que têm e com a notoriedade que eles ganham internacionalmente. Sem dúvida, e realmente estes casos têm sido cada vez mais frequentes, o que é ótimo porque mostra de facto o nível a que chegaram os nossos jovens nas diferentes áreas, desde as ciências exatas como esta até às humanidades. O que é ótimo, é assim que temos que continuar, é assim que o país se afirma internacionalmente. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Drill of Your All é o novo álbum de Sam Smith. Neste álbum, o cantor volta a trabalhar com um amigo e colaborador de longa data, Jimmy Napes, bem como artistas como Timbaland, Malai, Jason Pobier, Boyd e Stargate. Em novembro, Sam Smith vai protagonizar um especial televisivo de 60 minutos exclusivo da BBC. Filmado em frente a uma audiência, o especial inclui canções que Sam nunca interpretou antes da televisão. Já passaram 3 anos desde que foi lançado o álbum de estreia de Sam Smith e desde então o músico tornou-se um dos maiores artistas do planeta, com mais de 12 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e um número impressionante de prémios, incluindo um Oscar, um Globo de Ouro, 3 Brit Awards e 4 Grammys, entre outros. To Good At Goodbyes é a música mais recente dele que estará incluída neste álbum. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje vimos lembrar que os animais têm direitos consagrados na lei nacional e internacional, os deveres do dono. Nenhum animal de companhia deve ser vendido a pessoas com menos de 16 anos sem o consentimento expresso dos pais ou de outras pessoas que exerçam o poder paternal. Qualquer pessoa que possua um animal de companhia ou tenha aceitado ocupar-se dele deve ser responsável pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Deve proporcionar-lhe instalações cuidadas e atenção que tenham em conta as suas necessidades etológicas, em conformidade com a sua espécie e raça, e nomeadamente fornecer-lhe em quantidade suficiente a alimentação e água adequadas, dar-lhe possibilidades de exercício adequado, tomar todas as medidas razoáveis para não deixar fugir, garantir o acesso a cuidados médico-veterinários sempre justificado, incluindo as medidas profiláticas de identificação e de vacinação previstas na lei. Tem o dever especial de o vigiar, de forma a evitar que este ponha em risco a sua vida ou a integridade física de outras pessoas. Espaço. Os animais devem dispor do espaço adequado às suas necessidades fisiológicas e etológicas de comportamento, devendo o mesmo permitir a prática de exercício físico adequado. a fuga e refúgio dos animais sujeitos à agressão por parte de outros. As fêmeas em período de incubação, de gestação ou com crias devem ser alojadas de forma a assegurarem a sua função reprodutiva natural em situação de bem-estar. Alimentação. Deve existir um programa de alimentação bem definido, de valor nutritivo adequado e distribuído em quantidades suficientes para satisfazer as necessidades alimentares das espécies e dos indivíduos de acordo com a fase de evolução fisiológica em que se encontram, nomeadamente idade, sexo, fêmeas prenhes. Alimentação. Deve existir um programa de alimentação bem definido, de valor nutritivo adequado e distribuído em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades alimentares das espécies e dos indivíduos de acordo com a fase de evolução fisiológica em que se encontram, nomeadamente idade, sexo, fêmeas prenhes ou em fase de lactação. As refeições devem ainda ser variadas, sendo distribuídas segundo a rotina que mais se adequar à espécie e de forma a manter, tanto quanto possível, aspectos do seu comportamento alimentar natural. Treino. Nenhum animal de companhia deve ser maltratado de modo prejudicial para a sua saúde ou o seu bem-estar, nomeadamente forçando-o a exceder as suas capacidades ou forças naturais, utilizando meios artificiais que provoquem ferimentos ou dor, sofrimento ou angústia inúteis. E como eu me esqueci na semana passada, senhor ouvinte, não maltrate nem a nossa animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E é bom que tragas aqui à lembrança dos nossos ouvintes os direitos que os animais têm. Mais uma vez recordamos que não é obrigatório as pessoas terem animais, mas quando decidem ter um animal, têm que perceber se têm condições para lhe dar tudo isto que tu disseste, desde o alojamento digno, à alimentação devida, às condições de idas ao veterinário, etc. Porque ter um animal é ter responsabilidade, obviamente implica despesas, implica algumas limitações que depois o dono tem de ter, porque percebe que tem um animal a seu cargo. E eu tenho a impressão que, devido ao abandono que nós temos no nosso país, infelizmente, muitas vezes as pessoas não ponderam todos estes fatores antes de adotarem um animal. Portanto, a adoção tem que ser consciente. Se as pessoas têm condições e têm meios, muito bem. Se não têm, não é por terem um capricho, seja a criança, seja o adulto, que um dia decidem ter o animal para depois de passado umas semanas ou uns meses, quando veem que o animal dá trabalho e dá despesa e é um estorvo, depois decides abandonar o animal. Portanto, vamos ver se conseguimos criar alguma consciência e alguma dignidade também, porque isto também revela muito do civismo que as pessoas têm. E nós lamentamos profundamente os maus-tratos de animais, não é assim? Exatamente. Que continua a abundar neste país, infelizmente. Apesar de tu há tantos anos aqui lembrares aos ouvintes que é fundamental bem tratar os animais, infelizmente há muita gente que se esquece. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, e desta vez, ao que parece, a nossa Ministra do Mar anda preocupada com a grande poluição que se faz nas praias e o lixo que se amontoa. Ministra do Mar quer multas à séria para quem deixa lixo na praia. A vontade de penalizar quem polui as praias portuguesas foi recentemente assumida pela Ministra do Mar em conversa com jornalistas à margem da conferência Our Ocean 2017 em Malta. Ana Paula Vitorino defende a aplicação de multas à séria e na hora a quem deita beatas ou outros resíduos no areal. Só assim se podem evitar comportamentos como aquele a que se assistiu este verão, conta, quando uma senhora ameaçou fazer queixa do nadador Salvador quando este lhe chamou a atenção para pôr no caixote de lixo deixado pelo grupo junto às espreguiçadeiras. Estas situações só podem ser alteradas se os concessionários de praia puderem atuar em vez de ser só a polícia marítima. Porém, para isso, é necessário fazer alterações legislativas. Penalizar o lixo deixado no areal é uma forma de reduzir a proliferação de plástico nos mares, mas também irá surgir nova legislação para reduzir a produção excessiva de plástico. A hipótese de Portugal seguir os passos da França e proibir a comercialização de pratos e talheres descartáveis não é para já equacionada. Para a Ministra do Mar, seria preciso saber qual será a implantação social e económica de uma medida dessas na vida das pessoas. Para já, argumenta, é melhor apostar em investigação de alternativas como os bioplásticos dirigidos à indústria. A governante portuguesa representa Portugal na 4ª Conferência Internacional Decidida aos Oceanos, organizada pela União Europeia, em Malta. Preservar o oceano tem de estar na moda e, para isso, é preciso dar visibilidade aos efeitos negativos e positivos de que se faz nos mares. Infelizmente, esta é uma má notícia. Continuamos a ter praias sujas. Por isso é que a Ministra do Mar está a pensar colocar estas multas pesadas. Para, se não vai, se as pessoas não vão lá pela educação, têm que ir por esta através das queimas. Vocês que já há uns anos frequentam as nossas praias, qual é a percepção que têm? Acham que a situação tem evoluído positivamente? Hoje, nas praias que vocês frequentam, elas estão mais limpas? Acham que as pessoas são mais educadas, são mais cívicas, colocam o lixo no sítio devido ou ainda continuam a haver lixo nos areais? Bárbara. É verdade, eu frequento as praias portuguesas há... Desde pequenina? Sim, realmente, desde que eu me lembro. E acho que realmente a situação tem-se vindo a melhorar. E essencialmente nas praias do sul. Se calhar as praias mais a norte não se nota uma melhoria tão significativa. Mas nas praias a sul do nosso país, acho que realmente há cada vez mais medidas para dizimar o lixo nas praias e a poluição. E realmente estamos a fazer um grande progresso. Mas achas que isso tem que ver com as políticas camarárias que recolhem o lixo todos os dias e que mandam limpar os areais? Ou achas que é uma atitude que parte das próprias pessoas que estão de facto a ter o cuidado de colocar o lixo no sítio devido e nunca o deixar no areal? É um bocadinho de tudo, mas essencialmente tem a ver com a consciencialização e com o bom senso de cada um acerca da poluição e daí das praias. São sítios públicos e realmente gostamos de frequentar e acredito que ninguém goste de uma praia suja e poluída, portanto acredito que as pessoas estejam cada vez mais a tomar consciência do que faziam errado e a melhorar os seus comportamentos. Estamos a melhorar então, ainda bem. Liliana, qual é a tua percepção? As praias para onde tu vais? Achas que estão mais limpas agora? Então, eu, tal como a Bárbara, também frequento as praias portuguesas desde que me lembro e sim, noto muito mais isso. A sul também, por exemplo, no Algarve, eu notei este verão que há muito menos poluição, por exemplo, do que no Porto. Há muito mais plástico e beatas de cigarros ou papéis de gelado que as pessoas comem na praia e depois deixam do que propriamente no sul. Será que isto tem que ver com o turismo do Algarve e até o facto de nós recebermos tantos turistas estrangeiros no Algarve, especialmente ingleses, que tanto adoram o Algarve e muitos até vivem lá permanentemente? Será que tem que ver com a influência deles e nós queremos mostrar um cartaz diferente? Porque vocês estão a dizer as duas que as praias do sul são bastante mais limpas e têm de facto um melhor aspecto do que aqui as do centro ou as do norte. Terá que ver com isso? Estamos a tentar preservar o nosso turismo, não tem a ver propriamente com a educação, porque assim somos todos portugueses, então se não sujamos num lado não devíamos estar a sujar no outro. Sim, provavelmente é isso, estamos cada vez mais a preservar uma zona que nós por intuição sabemos que é uma zona turística onde vão imensos turistas e realmente as praias do norte não são tão frequentadas por estrangeiros e se calhar não há tanto essa ética e para realmente preservar exatamente. E não poluir. Eu acho que este gesto simples de não deitar o lixo ao chão não deve ser só nas praias, deve ser em qualquer outro sítio onde nós estejamos. Aqui em Oliveira do Hospital, infelizmente, nós continuamos a ver muito lixo na rua e continuamos a ver lixo à volta da escola, que é algo que me preocupa muito, porque as novas gerações que já estão educadas de outra forma, quer em casa, quer na escola, surpreende-me que eu ainda continuo a ver ali à volta do parque de estacionamento, junto ao Intermarché, algumas latas de refrigerantes e alguns pacotes de batatas fritas, por exemplo, com alguma frequência. Isso é continuar a ser lamentável, é que as novas gerações não demonstrem já mais civismo e mais educação, porque não deveria ser assim. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita e uma excelente sugestão, como vão ver, pela Liliana Silva. Nos dias 28 e 29 de outubro vai decorrer a 16ª Festa da Castanha na freguesia de Aldeia das 10. No dia 28 de outubro, sábado, a Aldeia das 10 oferece um programa de animação cultural seguido do tradicional Magusto Noturno. No dia 29, domingo, a 16ª edição da Festa da Castanha realiza-se, como é hábito, no Santuário da Nossa Senhora das Preces, em Val de Maceira. Esta é uma festa já com grande tradição e impacto no concelho e na região e que pretende promover os produtos endógenos com destaque para a castanha, mas também vão estar presentes o mel, o pão, os doces e os licores. Todos têm importância na dinamização do interior beirão e na promoção turística da região. Este é um evento que promove a freguesia e o Santuário da Nossa Senhora das Preces, detentor de um património arquitetónico, cultural e paisagístico de grande valia. Recordamos que o Santuário de Nossa Senhora das Preces foi eleito Maravilha do Património Cultural do Conselho de Oliveira do Hospital, em maio de 2011. Já sabe, no dia 29 de outubro, rumo até Val de Maceira e desfrute de iguarias ímpares e de um lugar magnífico. Tal como nos anos anteriores, a Festa da Castanha conta com mais um evento desportivo diferenciador e desafiante. O terceiro Trail Clucurinho é organizado pelo município de Oliveira do Hospital e Aldeias do Xisto, com a parceria do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, com o apoio de várias entidades e empresas da região de Oliveira do Hospital. A partida e a chegada será no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Val de Maceira. É uma prova Trail Running, corrida pedestre em natureza com três provas. O Trail K25+, aproximadamente 32 km, Trail K12 e uma caminhada de 12 km, com o mínimo de percurso pavimentado e alcatroado. Percorrida em percurso devidamente balizado e marcado por trilhos, estradões, caminhos florestais, corda-fogos, em respeito pela ética desportiva, lealdade, solidariedade e pelo meio ambiente. Visa a promoção e divulgação turística e ambiental da região e da promoção do desporto em meio natural. Todos os participantes irão receber t-shirt e saco de castanhas. Se é amante de fotografia, participe também no concurso de fotografia A Castanha em Oliveira do Hospital, promovido pela Junta de Freguesia da Aldeia das 10, no âmbito da 16ª Festa da Castanha. Inscrições até 22 de outubro. Para mais informações sobre o regulamento, contacte a Freguesia da Aldeia das 10. Participe e não falte à Festa da Castanha. Pois o repto fica aqui lançado, senhor ouvinte. Não falte nos dias 28 e 29, na Freguesia de Aldeia das 10, a esta magnífica Festa da Castanha. Pratique desporto, participe na caminhada ou na corrida, desfrutando sempre de uma paisagem magnífica. Infelizmente, agora não tão magnífica devido aos incêndios que a Serra do Açor tem sofrido, especialmente o Monte do Colcurinho, que, como sabem, teve um violento incêndio durante o mês de agosto, e agora um mais proximamente, mais para a zona de Arganil, mas ainda assim aquela região é extraordinariamente bonita. Se amante de fotografia, participe neste concurso de fotografia, porque tudo isto são formas de dinamizar a nossa economia, a concelhia, especialmente desta freguesia, e obviamente esta é, como já sabem, a melhor freguesia do concelho. Vá até a Aldeia das 10, não se vai arrepender. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira, nem beira, nem guarida, e a pergoa como um desafio. É um cartucho pardo a sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que apregoa ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregoa pedaços de alegria e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalar em cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas e quentinhas a estalar em cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta a miséria ambulante passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado? Quem olha para o homem das castanhas? Nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro de outros tamanhas. Quem quer quentes e boas? Quentinhas. A estalar em cinzentas. Na brasa. Quem quer quentes e boas? Quentinhas. Quem cumpra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas? Ai, quentinhas. A estalar em cinzentas. Na brasa. Quem quer quentes e boas? Quentinhas. Quem compra leva mais calor para casa. E boas. Ai, quentinhas. Estalar em cinzentas. Na brasa. Quem quer quentes e boas? Quentinhas. Quem compra leva mais amor para casa. Ficamos agora com uma sugestão de leitura que continua a ser de literatura portuguesa, não é assim, Liliana? É sim, senhora. A sugestão desta semana é mais uma vez da autoria de Camilo Castelo Branco, um extraordinário escritor do século XIX. A obra que vos irei apresentar denomina-se O Retrato de Ricardina, onde os protagonistas são Bernardo Muniz e Ricardina Pimentel. Bernardo Muniz é um jovem humilde e trabalhador, que passou a infância como pastor e aprendiz de pintor. Enriquece subitamente devido a uma herança que recebe, e com este dinheiro parte para Coimbra e entra na universidade. Quando acaba os estudos, volta para a sua terra, na freguesia de Espinho, e é então que conhece e se apaixona pela jovem Ricardina. Ricardina Pimentel é filha de Leonardo Botelho de Queiroz, o abade da região de Espinho, um homem poderoso, influente e vingativo, que recusa que a filha se relacione com alguém como Bernardo. O abade tenta casar as suas filhas com os seus primos, o que não chega a acontecer, pois os jovens fogem. Contudo, são perseguidos pelos homens de confiança do pai da jovem. Esta é uma história de amor com reviravoltas impressionantes, que percorre continentes, onde o retrato de Ricardina, um pequeno medalhão que Bernardo Muniz pintara com a imagem da sua amada, serve como ponto fulcral para o desfecho da história, cujo herói é sempre o amor, tal como em todas as obras camilianas. Aconselho vivamente a leitura desta obra, e verá que não se vai arrepender. Sem dúvida, mais uma excelente obra para a mesa de cabeceira. FM Boa Nova. Ficamos agora com a política e com a Bárbara Coquim, desta vez a política aqui da Península Ibérica, porque ao que parece ali para as bandas da Catalunha está tudo a ferver, não é assim, Bárbara? É verdade, vamos primeiro falar aqui um bocadinho sobre a história da Catalunha, porque é realmente importante saber o contexto em que estamos antes de abordar um assunto. E a história explica bem porque é que hoje está a viver esta situação na Catalunha. É verdade. Portanto, a decisão de união com Aragão e Castela arrilhou um povo singular e uma existência incómoda e constantemente posta em causa durante séculos a fio. A repressão franquista ajudou a consolidar o movimento nacionalista catalão e mudou o palco para o sentimento independentista que Madrid faz por estancar. Uma é cidade e outra é região, mas não é raro misturar-se a história de Barcelona com a da Catalunha. Na verdade, ainda antes de se começar a ouvir no continente europeu o termo Catalunha, já o Condado de Barcelona existia há mais de 3 séculos, sob dependência do Império Franco, e correspondia à região nordeste da Península Ibérica, encaixada entre os Pirineus e o Mar Mediterrâneo. A aquisição de um estatuto dominante na região ao longo dos séculos XI e XII permitiu-lhe então gozar de mais de 150 anos de verdadeira independência, com plenos poderes para decidir o seu próprio destino. Foi essa mesma emancipação que levou a liderança catalã a afiliar-se à Coroa de Aragão, por via do casamento entre o conde Ramon Berenguer IV e a rainha Petronila em 1131. O ano de 1469 marca a entrada definitiva da Catalunha no grande jogo dos tronos da futura Espanha, com a união das casas reais de Aragão e Castela, através do matrimónio entre Fernando I e Isabel. A incorporação num território mais vasto, cujo centro político estava longe de Barcelona, resultou numa natural perda de relevância catalã, que acabou por ser agravada a partir de 1492, fruto das aventuras de Cristóvão Colombo nas Américas. outrora o centro do Império Mediterrâneo, monopolizador do comércio na região, a Catalunha e a cidade de Condal sofreram na pele o deslocamento da atividade económica para o Atlântico e entraram em declínio económico e político. Cansados de quase dois séculos de subjugação aos apetites económicos do Império Colonial Espanhol e à taxação real excessiva, os catalães aproveitaram a presença dos exércitos de Filipe IV na Catalunha, destinados a combater a França de Luís XVII, para se rebelarem contra a coroa. A revolta durou 12 anos, de 1640 a 1652, e incluiu um período em que a Catalunha foi mesmo a República Autónoma sob proteção francesa. A reocupação espanhola do território marcou o fim da Revolução, mas foi incapaz de cortar pela raiz o sentimento de desdém catalão pelo poder central. A recuperação económica da Catalunha durante o século XIX abriu caminho à revitalização da identidade cultural histórica catalã e encorajou o florescimento de um nacionalismo verdadeiramente catalão, que foi ganhando adeptos ao longo de todo o século seguinte. A criação de um governo regional, a Generalitat, no seguimento da instauração da Segunda República em Espanha, em 1931, ofereceu à Catalunha uma pequena janela de autonomia. Mas o espoletar da Guerra Civil, 5 anos mais tarde, marcou o passo para a nova opressão do Estado autodeterminação catalã. A Catalunha aliou-se às forças republicanas contra o general Francisco Franco e foi um dos principais palcos da resistência antifascista, tão bem retratada na homenagem à Catalunha de George Orwell, em 1938, que retrata a experiência do autor no conflito entre as fileiras do POUM, o Partido Operário da Unificação Marxista. A vitória do regime franquista em 1939 deu lugar a mais de três décadas de ditadura militar e a uma nova supressão da autonomia, cultura e língua catalãs. Milhares de opositores foram executados e outros milhares foram presos e torturados durante o reinado autocrático de Franco, na Catalunha. Com a crise económica trazida com a primeira década do novo século, veio o renascimento dos movimentos independentes catalães e uma série de braços de ferro entre o Generalitat e o Governo de Madrid, motivados, por um lado, pela declaração de soberania no Parlamento Regional, em 2013, pela consulta à independência, em 2014, ou pela adoção de uma resolução preparatória para o projeto secessionista catalão, em 2015, e, por outro, pelos repetidos chumos constitucionais e pela firmeza de Mariano Rajoy às movimentações da Catalunha. Soubemos, portanto, também na passada terça-feira que foi declarada a independência da Catalunha com efeitos suspensos, que provavelmente será para negociar com Madrid, com um diálogo com Madrid. Esta decisão foi tomada após o presidente da região autónoma da Catalunha ter adiado o discurso por mais de uma hora, provavelmente para ainda estarem ou indecisos com a decisão ou estarem ainda em negociações, porque há aqui ainda uma longa batalha. Sim, e uma questão se realmente isto é um assunto europeu ou um assunto interno, porque ainda uns dizem que é um assunto interno, como Mariano Rajoy diz, que não precisa de intermediários, muito menos da Suíça, que quer realmente ser mediadora, exatamente. O Presidente da Região Autónoma da Catalunha diz que isto é um assunto aberto para toda a Europa. Esta questão da Catalunha acordou-nos de repente, porque estamos aqui ao lado, não é? Estamos aqui ao lado da Espanha, e de facto esta questão do separatismo há muito tempo que sabíamos que existia na Espanha, que a Espanha é um Estado artificial, porque nós sabemos que dentro daquilo que se denomina de Espanha há várias nações, nomeadamente há a nação catalã, há a nação basca, há a nação galega. E há muitos anos que sabíamos que estes nacionalismos estavam latentes e que de repente, aliás, vimos o nacionalismo basco durante anos utilizar até as armas terroristas para conseguir os seus propósitos. Ultimamente tem estado muito adormecida, porque provavelmente muitas das suas células foram limitadas e muitos ativistas estarão presos. Agora emergiu a questão da Catalunha, que não é nova, mas que a história explica, como tu fizeste muito bem, aí desde a Idade Média que se percebe que ali, quer a região da própria cidade de Catalunha, que sempre foi uma cidade ali marítima, com muito poder económico e que foi charneira ali naquela zona geográfica, e depois a própria região da Catalunha, que de facto não se sente espanhola, nunca se sentiu, tem uma língua própria, tem uma cultura própria, tem uma história distinta. Agora, a questão, e nós vimos nas manifestações dos últimos dias, que vimos que o referendo foi no sentido da independência, mas também vimos uma carga policial como não se esperava aqui na Península Ibérica e especialmente na Europa, porque nós estamos habituados a ver isto em outras latitudes. Quando é que na Europa já sabemos que isto nos toca particularmente? De facto, Madrid provavelmente esteve mal, porque fez cargas policiais sobre as pessoas que queriam votar, que segundo Madrid o referendo era ilegal, porque não está previsto na Constituição. Mas temos aqui uma questão muito difícil para resolver e realmente tem que haver muito diálogo entre Barcelona e Madrid, entre provavelmente também entre as instituições europeias, porque muitos catalães também dizem que têm consciência que se houver separatismo, os catalães também vão perder, porque, por exemplo, as grandes, até empresas espanholas, não estamos a falar de multinacionais, já tiraram as suas estruturas da Catalunha para outras regiões de Espanha. E, economicamente, provavelmente, a Catalunha vai perder muito. E também, em termos do xadrez político, também se alteraria. Outra questão que aqui nos traz é que, se a Catalunha se tornasse independente, os separatismos na Espanha não ficam por aqui, porque a seguir vamos ter logo o País Basco e a seguir vamos ter logo a Galiza, e aquilo que nós hoje conhecemos pela Espanha vai desaparecer. A história por vezes surpreende-nos. Isto não é uma novidade se olharmos para a história. Isto é latente na Europa, estes separatismos, e agora temos aqui um caso de facto está quente e que vamos continuar a acompanhar, não é assim, Bárbara? Sim, é realmente verdade, porque como a professora disse, a atitude espanhola e destaca a atitude de Madrid relativamente a todo este referendo não foi a mais correta, e estarem só a opor a uma população inteira ou quase a querer uma independência não é propriamente bom aos olhos de toda a Europa. Se calhar o que seria bom para todos era se calhar mais continuar a ser uma região autónoma de Espanha, não independente, autónoma, provavelmente com garantias de maior autonomia, com algumas cedências por parte de Madrid. Eu penso que se calhar o que a Europa quer, o que a União Europeia quer é isso, é que a Espanha continue unida, porque nenhum de nós está interessado, mesmo nós aqui os portugueses ao lado, alguns de nós podemos pensar assim, uma Espanha dividida não era má para nós, mas nós não podemos ser egoístas a esse ponto, porque provavelmente estas regiões de Espanha independentes alterariam muito o xadrez político na Europa e provavelmente também vão acarretar situações de grande conflitualidade aqui mesmo ao nosso lado. Aguardemos para ver o que é que a história presente nos reserva nas próximas semanas. Vamos estar atentos a esta questão política que é de facto muito quente na Europa. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. De 11 a 13 de outubro esteve presente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola 7, a exposição intitulada Fátima 100 anos sem textos. Contém fontes e bibliografia fundamental para conhecer e compreender a história de Fátima. Esta exposição é uma iniciativa da área disciplinar de História e, em particular, do professor Luís Filipe Turgal, um estudioso do fenómeno de Fátima que disponibilizou a sua vasta bibliografia sobre o tema. Fátima é um dos acontecimentos históricos mais fascinantes, complexos e polémicos do século XX português. Ocorreu em 1917, quando o país e o mundo submergiam numa conjuntura de guerras, fomes e pestes. A Primeira Guerra Mundial, 1914-18, as guerras políticas e religiosas da Primeira República Portuguesa, 1910-1926, as crises económicas e sociais decorrentes das guerras e tumultos, então emergentes, a pandemia da pneumónica. Desde então até aos nossos dias, a história e a mensagem de Fátima foi sendo transformada por setores muito influentes da hierarquia da Igreja Católica, os quais converteram o culto popular que brotou na Cova da Iria num culto institucional de dimensão nacional e depois mundial. Quem desejar conhecer este fenómeno tem hoje à sua disposição um rol publicado de fontes e bibliografia quase infindável. A documentação crítica de Fátima, editado em 5 volumes e 14 tomos pelo Santuário de Fátima, as 6 memórias da irmã Lúcia, abundantes, obras encomiásticas fatimistas ou ainda, que em quantidade bem menor, de apologia antifatimista. Muitos artigos publicados em revistas e jornais, livros com interpretações teológicas, esotéricas, espiritistas, antropológicas, jornalísticas, sociológicas e historiográficas. Afinal, o que aconteceu em Fátima entre maio e outubro de 1917? Aparições ou visões de Nossa Senhora e da Sagrada Família logradas pela pastorinha Lúcia?